lágrima seca na boca. Não tem como esquecer. Lua, travesseiro da noite. Não tem como entender. E eu sei dos meus sonhos. Às vezes nem quero lembrar, mas dessa vez não deu pra fugir. Madrugada sem dormir. Te vejo sem você notar. Vasculho fotos no seu perfil. E eu sei dos meus demônios. Até já desisti de esquecer. Enquanto durmo, me visitam. Thank you.